E o som da mão chega junto no dia da mamã. Bem-vindo, família Saudade. Bem-vindo, família Saudade. Bora, palácio! Agora, a emoção de estar no maior e melhor show de saudade do planeta. Novo Cineral Digital. Cineral, meu amor. Cineral Digital. O som do amor. O mais completo arsenal tecnológico se funde ao profissionalismo e à capacidade técnica de nossa equipe, criando assim um novo e audacioso projeto audiovisual. Estamos na área, palácio! Com um comando em formas arrojadas e designer futurista. Acoplado a um cenário moderno e altamente tecnológico. Trazendo um show high-tech de luzes e LEDs de alta definição. Causando um maravilhoso impacto visual. É Cineral, meu amor. E um som ainda mais potente e perfeito. Emitindo frequências sonoras na medida exata para os seus ouvidos. Tudo isso com o comando da dupla que inovou e criou o seu estilo próprio para os shows de saudade. Tocando o que o povo gosta e quer ouvir. DJ J Saudade. Olá, palácio, como é que é? DJ Michel. Você está de frente com a aparelhagem de saudade que mais cresceu nos últimos tempos. Cineral Digital. O som do amor. Parabéns, mamãe do palácio. Para mim sou grande, mas pra ela pequenino. Sou adulto, mas pra ela sou menino. Quando olha pra mim, seus olhos brilham. Um amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Quem tiver com a sua mãe, cara, abraça a sua mãe aí que é o dia dela, viu? Estou junto dela, sou criança. O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo. E ninguém no mundo vai gostar de mim como ela gosta. Se eu estou errado ou certo, não me importa. Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Feliz dia da mãe, a toda mamãe do palácio, gente. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. É verdade, hein? Acontece que ela é a minha mãe. e mãe é sempre assim. Parabéns, mamãe! Mãe, palavra mais doce que o mel, talvez um pedaço do céu, que Deus transformou em mulher. Se eu estou errado ou certo, não importa, na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios, pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Mãe é mãe, né? Verdade. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe é sempre assim. Mãe, vamos, Palácio! Palavra que Deus inventou, um anjo que a terra chegou, voando nas asas do amor. Um feliz dia da irmã, gente, obrigado aí. Obrigado, Luquisson. Cuidaram pra TV inicial aqui no Palácio, hein? Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Bora recordar, Palácio! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Opa! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, meu amor, e farei você muito. Ai, se você. Se você me quiser. Oi. Ah, se você me quiser. Saudade. Se você me quiser. Ah, se você me quiser. Ah, se você me quiser. Toma boa jornada aqui no Palácio Dia das Mães. Só começando o show da máquina da mão. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. A destreira Janária, gatinho dos padalados, potente do brega chegando junto, hein? Amiga Simone, o Carlinho, Janária, lá do Vero Peso. O orgulho talvez adiou. Saudade. Seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio a. O Alex Pop com a gente, a Samara, o Rogério do Carmo. Alô, Roviane, você e o Paulinho aí, ó. Aqui no Luxão, obrigado. Embora minha solidão, se você me quiser, um abraço. Eu dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Eita, funeral pai Dego, hein? Se você me quiser e comigo. Um abraço a ver, família Leão, Janária! Bora, Azul! Solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, ô som do amor! O sol já vai sumindo sem calor, o mar vai refletindo sua cor. Olha o Sargento Carvalho, tá na área, Rose, amo Carvalho. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Patrão Tinho e Ivanete já na área com a gente, o casal Velha Guarda, o funeral da Batinha, valeu Tinho! Me relembrou o dia você chegou e eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Amiga Delma já na área, aí da Copa do Favela de Elia de Junho, hein? Sexta-feira no Barudinho. Oh. Dá-lhe Cinerã! Dá-lhe Palácio! E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. Os badalados e as badaladas. Não sou ninguém. Fã de camarote, né? Fala, dica! Olha, Claudete! Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Dá-lhe Cinerão! Som da mão no palácio! Dia das mãos! O homem triste já vem. Vai devagar, sempre sozinho. Alô, cabinho do rock! Ele vem, pressa não tem. Errando sempre vai, o suor lhe cai de seu caminho, nunca sai. Ele é assim, os potentes do brega, porque vive. Já invadindo o balanço, potente aí, ó. Bora, Júnior! Olha a loura, alô, Night! Sua história todos sabem de cor. Alguém que conheceu seu carinho dele. Um abraço para Brito Varejeiro com a gente, a sua esposa. Obrigado. Então nasceu. Ei, ei. Vivia tão feliz com seu amor, mas tudo que ele quis pouco durou. Grande Bacurau já na área. Rei das capas do comércio, aí no Bacurau. O que seu bem o deixou de procurar, não cansou. Dá-lhe Cinerão! quando tu me beijas queima. Queima, vai, queima. Faz em fogo o coração. Oi! Oi! E o meu pensamento voa nesse amor, nessa paz. É Cineral Digital, o som do amor. Pois teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. Alô, Palácio! O teu beijo tem um gosto e eu mais quero é gostar. Olha o Fefe, saudade da Nera da Terra Firme, ele e o Wilson da TF aí, ó. Olha o Fefe! Chama que queima. Um abraço! Não vai mais se apagar. Meu bem, DJ J Saudade. Oi, Caquero no Palácio. Teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. Nossa amiga Aline tá de beijo, de parabéns Aline, você da Radional aí que veio comemorar aqui no São Lamão, obrigado, feliz aniversário Aline, ela tá com a gente. Mas quero é gostar. Opa! E a chama que queima vai mais se apagar, pois tu és minha todinha, meu bem. O som do amor chegou. Vai recordar a palácio. A vida segue crescendo paulatinamente, crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende. Parceiro DJ Gelson tá com a gente lá no Mega Príncipe. É o Gelson! Ei, eu tô se mandei recordando aí aqui no palácio, valeu! Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega. Um abraço! Ô artista, cadê o artista? Para alegrar a função. Bora, Bilbiro! Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Parceiro Azul Janari, a família dele aí, valeu Azul. Os primos da Faz já também com a gente, obrigado por aqui. Olha as seguidoras. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista, tudo assim. Atenção, Simão do Cineirão, chega aí com o Max Rapidola. Alô, Simão, então chega aí com o Max Mídia. Rapidola, maninho, alô, Simão. DJ Ed do Luque Sonda com a gente, o DJ Marquinho. Do lado do Curioção, obrigado. Aqui. Vida segue crescendo paulatinamente, crescem as coisas. Simone e Carlinho, o trabalho não rende. Já invadindo o palácio, olha a média empresária. Se aborrece. Alô, Jean Safadão! Você machuca a si mesmo, se não traz. Seja um fim, o artista cabelo, o artista, para alegrar a ficha. Eita, funeral, hein? Alô, palácio! Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar. Bora, Henrique! Tentando esquecer a saudade que você me dá. Padre Henrique, agora do amor. Sei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Oi! Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Um abraço pra ter o Malché aí, tá com a gente aí. Eu vou. Comida Malché chegando. Pra buscar você. Fabrício, galera, já na área também com a gente, obrigado. Olha a maravilha. Aqui. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do Tinho ca... e Ivonete, eu só via você. Bora, Bacate! Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, Cate dançar. Eu sofria. Aí, Rogério. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade. O batalhão do Jair e a galega. Bora, galega. Já o camarote invadindo o palácio. E por isso eu voltei correndo. Só na categoria. Segura aí. Eu quero ser o teu xodó. Teu bem, teu sonho, teu amor. Olha o Roberto, já com a gente, a Denise aí. Olha, Denise. Um abraço, valeu. Parceiro Roberto, a Lígia, o Pid. E a Bagu, o Eric. Amiga Lígia, fica nudos, valeu. Já no palácio, curtindo o funeral. O fundo do amor, meu irmão. Minha emoção. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Bora, Adriana do Siderá. Me põe do teu jeito. Cineral. Gosto em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você. Grande Gerino, vai mais já com a gente aí, o seu irmão Cleiton. Fala, Cleiton. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. Me dá tua boca. Ai. Na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Padre Bob Varejeiro já na área com a gente, obrigado. Aí, Bob. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Seu amigo Sérgio da família Grabão da área, Tati. Um abraço, valeu. Quiser dizer, não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. O som do amor. Dali Palácio! Quem sabe eu lhe encontre afinal, e nós dois frente a frente. Frente a frente, vai. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Saudade. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim. Grande Renato e a Rosa já com a gente aí, o parceiro Laif, o Antônio. Bora, Carmo, lá de Guaraci. Brinca. Junto com o DJ Gil do Neon. A primeira dama, valeu. Amor não tem jeito. Vale, Palácio. Por isso. Bora, oh, oh, oh, vem pra mim. E é. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Vou fazer o pagode já na área, o pagode. Equipe Xarope. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh. Bora, assiste como é que é. Meu sonho é ficar com você. Tá gravando? Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Dá-lhe Cineral! Por isso, vem pra mim. Jota Saudade, o DJ que é um show na sequência. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Vou dançar, Palácio! Diz pra mim que eu te deixo louco. Opa! Te desejo, meu amor. Empresário Baruito, já na área, a japonesinha com a gente, obrigado, hein? Fala, Baruito! E deixo lá. Um abraço. Quero você num longo beijo. Haja loucura. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente. Atenção, Igor, sua irmã tá no camarote, viu, Igor? Então chega. Da sua irmã no camarote. Sombra que se faz além do dia. É cineral, meu amor. Meu amor. Um ardentemente, um sentimento acesso. Meu amor, quero você num longo beijo. DJ Gelson, lá do Príncipe Negro com a gente, só na manhã, comitiva. Aí no camarote, olha o Gelson. De um sentimento aceso. Um abraço. Quero você num longo beijo. Amor e loucura. Olha que chegou o parceiro Babau do comércio. Vai, Babau. Mantendo apesar das estações, tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou meu amor. Um abraço pro chefe, grande funcionário lá do El Patrão, alô chefe! É o sono que me faz deitar com a dor. Opa! Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém, nesta primavera quero. Um abraço aí, aí tá o babá com a gente, o casal lá de Coraci. Oi! Que depois de longa espera. Tá no seu amor. Fala, me fazia. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Bora, cabinha do rock. Por de novo vou amar, vou tentar de novo. Por de novo vou amar, vou tentar de novo. Sonho. Alô, sabe da cabalagem, tá recordando. Galera do Bar do Val. Primavera, quero renascer qual flores. Bora, Charlie! Que depois de longa espera enche os jardins de cores. Parceiro Valbo já recordando só na manhã, hein? E então, alô, Pita? Vou pensar tanto tempo assim, tristônio. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo sonho. Bora, Jaco de Canudos. Vou de novo. Amarelo. Vou amar. Vou tentar de novo sonho. O som do amor. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Nosso amigo Tio Pureza da área, velha guarda, hein? Bora, Tio Pureza, recordando! Mas precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Olha, amiga Leca da Nária, a Mirla e as fanáticas. Olha as fanáticas de volta. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. E aí, Palácio? Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Hey! Quando eu mais precisava do teu amor. Bora, Gordete. Mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Um abraço, João do Baião, tá na área. Alô, João. É Cineral, meu amor. Bora, Ronaldo! Quando você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação sem saber onde ir. E essa tristeza me fez então poder compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Parceiro Ica Carol com a gente, Alessandra. Bora, Eduardo, galera da pedreira aí, galera da família do Jean Safadão, valeu. Um vai e vem, tudo em vão. As fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor, este amor que é seu. Vergonha, vem. Por isso volta pra mim, tente entender, tudo é tão ruim. A vida não tem sentido, estou perto do fim. Por isso volta pra mim, tente entender, tudo é... Ouro da 24. A vida não tem sentido. Dá um chega aqui, Louro, rápido, aqui na nave do funeral. Olha, Louro, dá um chega. Quando você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação sem saber onde ir. E essa tristeza me fez então poder compreender. Eita, palácio já lotado, hein? Faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Tá lotado. A nossa casa sobrou em mim. Um vai e vem, tudo em vão. Velhas fotos e a recordação. Pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor que é seu. Por isso volta pra mim. Tente entender, tudo é tão ruim. A vida não tem sentido, estou perto do fim. Hoje aqui no Palácio. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Saudade. Passo tantas noites sem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens, sinto a tua presença em meu viver. Eu não vejo a hora de você voltar, vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Chegando o aniversário do parceiro Átila. Sei que não é. Parceiro Átila já na área, chegando o aniversário dele na metrópole, dia 20 de maio, gente. General Fuma Amor e Tupinambá na metrópole, dia 20 de maio. Aniversário do Velha Guarda Átila, promoção. Eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu braço. Já já correndo o prêmio de um fogão aí, gente, viu? Quem tiver sua cartela, guarde, que já já tem um prêmio de um fogão aqui no Palácio Bingão das Mães. Dali Cineral! Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Bora, Eloy, fala, camarões. Volta! Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Olha só, quem tiver de berço de aniversário hoje nessa data, viu, gente? Vai ganhar brinde do Família Cineral aqui, viu? Quem quiser de berço, pode chegar aqui com a gente, vai ter prêmios pra você aí, viu? Prêmios da Família Cineral, quem tiver de berço hoje aqui no Palácio, pode chegar. Tem que ter mamãe, viu? Eu te amo tanto. Opa! O som do amor. Vai, Palácio! Grande a tristeza que de noite me acompanha. Vamos nessa, galera! Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Bora, Fernanda, fala, mano! Amarelo amado. Te me acompanha sozinha na cama. Bora já, Moreno! Nesse quarto tão vazio. E aí? Pensamentos, lindos momentos. Apavora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. Mineral Digital, o som do amor. Queres tu saber por quem mandaram e quem foi? Vem dançar. pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Quatro Carlos com a gente, Carlos Cavanhaque, então camarote. Só no camarote, hein? Ô, Carlos! Ele é a sua primeiríssima dama aí, ó. Fala, mano. Que além das mãos chama você. Sem paz, com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver, minha de mim demais, minha de mim. Patrão Viola Janário, Fábio Vira-Lata. Valeu! Valeu! Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Patrão Júnior, perdão, Janário, da Marambaia, bora Júnior! Fala, mano! Quem quer o da área? A Rosa e a Paula. Toma no palácio. Olha as seguidoras com a gente, a amiga Grace, a Delícia e a Suzy. Bora, Ninha. Esquentar, balafio! Bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar! Quatro Pio e Janário, o Eric com a gente aí, ó. Equipe Coyote Covarde invadindo o palácio. Pedro Paulo Janário e a Dave. Casal aí da família Mesquita. Já já a gente o prêmio do fogão aí no palácio, viu? Primeiro prêmio do fogão aí do Bingo das Mães aqui no palácio, já já! Um abraço para o Azul e família, alô Azul! Você está sintonizado na melhor sequência musical de saudade de todos os tempos. Vamos nessa, galera! Vale, Jean Safador! Cadê a parada, Jean? Pega no palácio! Patrão Edilson lá do Príncipe Negro, só na manhã, Edilson! Eita, velha guarda, hein, Lótila! Velha guarda. Proprietária do carro, do veículo aí da placa DKB 7738, não, chega lá na frente rapidola, viu? Olha o carro aí da placa DKB 7738, não, chega lá na frente rapidola. Grande Rio Janeiro, o rei do Fino Areirã, o Adenilto da Portuguesa. Digital. Segura, palácio! Rendez-vous, Olha, faixa de após dessa tem um bingo, viu? Prêmio aí de um fogão, após dessa aqui no palácio. Quem tiver as cartelas, se adiante logo aí, viu? Após dessa, prêmio de um fogão aqui no palácio. Bingão das mães. Opa! Bratelônia, Fofusca, Janário. Colônia! Olha o Bengala, tá na área do shopping! Olha o Bengala! Vale, Maxi!